E aqui é que está justamente a grande diferença. Jesus não veio dizer amai-vos uns aos outros. Veio dizer, isso sim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É aqui que reside a diferença, como eu vos amei. Mas não só, porque nos diz também, permanecei no meu amor. É esta a realidade do amor eucarístico descrita por São João no capítulo 15 do seu Evangelho, em que Jesus nos vem dizer, celebrem a vida assim, que vos ameis uns aos outros. Neste mesmo capítulo 15, São João relata-nos também a alegoria da videira. Se os ramos permanecerem ligados à videira, têm seiva, têm vida. Assim também será com os discípulos de Cristo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Será assim conosco, tal como o foi com o próprio Jesus, que nunca fez nada senão ligado ao Pai. Jesus nunca se desliga do Pai. E também diz, não é cada um por sua cabeça, por mais forte e bonito e que seja, e a força que tenha para amar. Não é só amar como eu amei, à minha maneira, é amar ligado a mim. É amar como membro, como ramo desta videira, como membro do meu corpo. Como quem deixa passar o amor que há em Jesus, como quem se torna um canal da graça. E, portanto, não sou eu que amo, é deixar que seja Deus a amar em mim. Amar como Jesus ama, também não é só fazer à maneira dele. É uma coisa ainda que vai mais longe ainda. É deixar que seja Deus a amar em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, vai dizer São Paulo. E amar como ele amou é deixar que o amor de Deus passe por ele. Portanto, já não sou eu que amo, é Deus que ama através de mim. Isto é que é celebrar o amor. É mesmo tornar o amor de Deus célebre, comunicativo, serviçal. É quando eu fosse capaz de chegar a este estado, de deixar que o amor de Deus passe através de mim, já não sou eu que amo, é Cristo que ama em mim. E isto é que é permanecer como ramo na videira. Porque se me desvinculo, se penso que sou eu que amo, porque já aprendi muito e sou batizado e já vim a Fátima muitas vezes, enganei-me. Eu tenho que ser a voz de Deus, tenho que ser o canal de Deus, tenho que ser o espelho de Deus, tenho que ser a mão de Deus. Mas é Ele que atua em nós e através de nós. Senão podíamos ter aqui uma pequenina tentação de autossuficiência. Com boa intenção, mas autossuficiente. Pensando, eu agora já sei como é que se ama. Não, nunca sei. O que mais que posso fazer é todos os dias exercitar-me para que seja Deus a amar através de mim. Então estou a celebrar o amor de Deus. E é a minha melhor forma de amar. É deixar que Deus ama através de mim. Celebrar o amor é dizer que aquilo que eu melhor posso fazer como amor é deixar que Deus ame em mim. Mesmo o maior gesto de amor que eu posso fazer por mim é deixar que Deus me ame. Porque no outro amor, ainda sou eu a fazer coisas. Ainda estou muito convencido. E a coisa mais radical e mais importante e que mais falta faz no mundo é deixar-se amar. É a primeira forma de amor, é deixar-se amar. É muitas vezes a que mais nos custa. Fazemos bem aos outros, temos compromissos, ajudamos os mais necessitados. Sim, sim, mas isso ainda sou eu a fazer qualquer coisa. Agora, tornar-me pobre, despojar-me completamente do meu eu, deixar-me conduzir totalmente pelo Espírito Santo, deixar-me amar para fazer só a palavra de Deus, esse é o amor mais elevado, é o deixar-se amar. E é muitas vezes no amor humano, porque as pessoas não se deixam amar, que há tanta ruptura no amor. Até querem amar, mas não se deixam amar. E como não se deixam amar, não se tornam pobres. E como não se tornam pobres, também não amam. Este é o ponto culminante desta realidade. Jesus viu eu deixando-se amar por Deus e deixando-se conduzir totalmente pela vontade de Deus. Porque senão ainda estou a fazer a minha vontade. Estou a amar aqueles que eu acho e não aqueles que Deus acha. Estou a fazer aquilo que eu me parece bom e não aquilo que Deus me diz que é bom. Então estou a amar, mas não estou a amar a maneira de Deus, não estou a ser a mão de Deus, não estou a ser a voz de Deus. Porque há uma outra coisa muito importante no amor, que é o discernimento. É o discernimento. Não é amar qualquer um, nem de qualquer maneira, nem os mais necessitados, é aqueles que Deus me manda amar. Porque eu até posso fazer coisas boas, mas talvez não sejam aquelas que Deus me está a pedir. E a vocação? Isto mexe com a vocação. A vocação de cada um não é aquilo que cada um pode fazer e acha que quer fazer. A vocação é aquilo que a cada um Deus pede. E a pergunta que temos que fazer a nós próprios, não é? Mas agora o que é que eu posso fazer de bem para amar como uma pessoa bem comportadinha e cristã? Esta é a pergunta errada. Não é o que é que eu posso fazer, é o que é que Deus quer que eu faça. Porque eu até posso fazer isto e aquilo, mas é isso que Deus quer? É que amar à maneira de Deus é amar segundo a intenção de Deus, segundo a voz de Deus, segundo a vontade de Deus. Toda a gente é pessoa. Celebrar o amor, uma comunicação do padre Vasco Pinto de Magalhães, jesuíta, mestre de noviços da província portuguesa da Companhia de Jesus, nas jornadas anuais de reflexão e estudo, organizadas pelo Movimento da Mensagem de Fátima e subordinadas ao tema Como o pão que se parte e se reparte.